8220 graus com 07 nós é o vento. Repouso 203 acima. O Lima Victor Delta copiou a saída, confirmando a torre. Aaron, na sua escuta. Trip 5514, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 190, saída lá 1. Tente na Aaron até 190, 5514. Controle Romance, Net Romeo, através do Parque Victor Sul, para ingresso na Vila Paralela, mantendo 500 pés. Parque Direto Romeo, contra o Vicente. Pista molhada. ...3859, no solo aos 21, no livre à esquerda, chama o solo 121.9. 219. São 3859, Lito. 3859, bom dia, via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, antes da Juliette. Rio, agora transfere 18.6, ajuste no 0.4, boa viagem. 18.6, obrigado. Controle Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Vai alternar, senhora. Desce vertical da mira paralela para a federação. Vai comprar a direta para a cidade baixa. Mike Juliette Romeu, na cidade baixa. Mantém a escuta permanente do controle. Escuta permanente do controle, Romeu. Decimal 25, alternando 128, decimal 8. Controle, o Lima Vitor Delta, decolando 7, Fidel. Abatango, Lima Vitor Delta, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 380, saída da EL. 380, saída da EL, Lima Vitor Delta. Juliette, 107. 18, o vento 220 graus com 08 nós. Livre, linha de decolada American 90, complete final IOS, contact Tower 118.6. Pushing 18.6, American 90, have a good day. This is a 7 mile final, ILS runway 28. Roger, American 90, expect the runway vacated altimeter 1014. Sorry, American 980, are we clear to land? Not yet. Expect to runway vacated. Altimeter 1014. Roger. American 980 is lead gear down, Lockett. I got gear is down, American 980. Roger, American 980, now clear to land. Runway 10, the wind is 220 degrees with 07 knots. Roger, clear to land, American 980. Rio 5973 aos 25 decola, 119.35, controle, bom voo. 1935, chamará, obrigado, um bom dia, 5973. Controle Salvador, bom dia, Rio 5973, no perfil da Aron. Rio 5973, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 310, saída Aron. 310 na Aron, 5973. Papo Romeu Alfa India Bravo, ali mantém Capistrano 28. Ali mantém na 28, Alfa India Bravo. American 980 on the ground at 27, when you vacated, contact 121, decimal 9. Roger, switch 21-9 when we vacate, American 980. Juliette Romeu, mantenha a linha do litoral, aguardando a nova autorização do controle. Gate 11. America 980. 980, extending 11. Metro 230 graus com 08, Zé, com 8, nós, livre decolagem, pista 28. Alfa India Bravo. Tem decolagem a 28, Alfa India Bravo. 32, taxi. Siga. Tem ali do litoral, Mike Juliette Romeu, a pista em luz em Salvador é 28, a posição que o senhor estava era no eixo da decolagem da 28. 280 Ilhéus. Copa Romeu Alfa India Bravo, decolado Salvador 29, o controle em 119.35, bom voo. Bravo 1935, o Alfa India Bravo, bom dia. 28, Lima Vitor Delta Maranhão. Salvador, bom dia, Parro Romeu Alfa India Bravo. Alfa India Bravo, contato radar, suba para 280, sai da Momo. Momo, Unibar 280, Alfa India Bravo. Control, Alpha develop. Sim, para o controle. Alpha Romeo, Alpha India Bravo. Informa que devido a peso, possivelmente não cumprirá a restrição do nível 110, 15 mil, senhora. O Alpha India Bravo controle não conseguiu copiar. Clareza 2. Alpha India Bravo. Senhorita, o Alpha India Bravo informa que devido à performance, não teremos condições de cumprir a restrição de nível 110, 15 Delta Mike Echo, Salvador. Gente, Alpha India Bravo livre da restrição, voe direto Momo da presente. Boa Momo, Alpha India Bravo. E o 5973 da presente Romeo Fox 018. Da presente Romeo Fox 18, 5973. 3153, pushback pela meta, parte 3. 3A, 3153, sempre tá aqui. Tarde, o Rio 5973 ainda mantém a sub-restrita 310 inicialmente, aguardando a autorização do 330 como final. Afirmativo, na sua escuta, 5973. Juliette Romeu informa que não recebe o seu transponder no radar. Juliette Romeu copia o controle. O 5973 apenas para informação, informa o tráfego agora na sua posição de 9 horas, está a 10 milhas no deslocamento nordeste, é um Alfa Tango 72 cruzando no momento o nível 145 em subida para 190. Gente, temos o tráfego no TICAD, 5973. Juliette Romeu, controle. Papapá, Mike, Juliette, Romeu, controle, Salvador. Papá, Mike, Juliette, Romeu, controle, Salvador. Papapá, Mike, Juliette, Romeu. Rio 5973, na prova do Romeu Fox 018, chame Recife 12685, alternado 12545. Chama na Recife 12685, alterna 2545, 5973. Papapá, Mike, Juliette, Romeu, controle Salvador. Juliette Romeu, como copia o controle? Gente, informo que ainda não recebo o transponder do Mike Juliette Romeu, mantendo 500 pés, aguardando a autorização do controle para a cidade baixa. Trip 5514, chame Recife 12685, alternado no 2545, Trip 5514. Gente, 12685, 12545, Trip 5514. Max 3153, 133, 1340, Campinas. Confirmando apenas o BB? Olá, Alfa de Bravo. Estrada 28, 343153. Proscópio 5345. Sim. Liel 280, pista 28, curva esquerda na gola, leval após direto de Liel. Controle 119, decimal 35, 5437. Pode? 5437. 280, Liel, decolada 28, curva esquerda na gola, após direto de Liel. Controle 11935, transponde 5437. Correto, esquerda após, chama pronto. Correto, esquerda após, Controle de Salvador, cordial, bom dia, 6225 com a informação, Kilo, livrando noite zero. Chané 6225, acena identificação, autorizado, chegada IPIT, desse mantém o 050. IPIT, 050, 6225. Com Chané 6225, da presente, autorizado IPIT. Direto IPIT, obrigado, 25. Atenção 3153, depois de mais próximo. 3153, autorizada a decolagem, 210.89. Decolagem, atenção 3153. Alfa Romeo, Alfa India Bravo, chamei Recife, 2085, alternado no 2545. 2015, 2545, número Alfa India Bravo, obrigado. Papá, mais Juliette Romeu, mantenha a linha do litoral aguardando a decolagem do CAN 3153. Tá na rota bonzinha, linha do litoral, aguardando a autorização, senhora. Tá sobrevoando a próxima terminal que eu já. Sim. Doutor, bom dia, TAN 3153. TAN 3153, contato radar da decolagem, pelo para 380, da presente foi Gole. Presente Gole, 3153. Confirme? Ok, vamos embora então, obrigado. Havia sido pago outra saída para o TAN 3153? Não, beleza, foi da Euleda. Vai, vamos agora então. É, pista em uso em Salvador 28, TAN 3153, a saída Gole. 3207. Prossiga. Voe direto Gole da presente. Oi, Chico, tá voando Gole. É, mudou o aerovia então? A pista em uso em Salvador é 28. A saída da El seria conflito com as aeronaves em aproximação. Oi, Chico, a gente foi pagar essa saída pra nós. Gente, vai ser corrigido aqui. Tá 3053, voe Gole. Gole é Valve Dev. Vai, Chico. Bidev. São Bidev, controle 119.355441, o 3179. Controle Salvador, passageiro 2223, bom dia. Passageiro 2223, acionando identificação, autorizado chegada e pitch, desse mantenha o 060. E pitch descendo para o 060, passageiro 2223. Tipo, vai esquerda. Teste da Gole, voa Bidev, teste W50, aciona 5441, geral 35 é o controle do aeropolitano. Tá, 3179. 5441, esquerda, após chama pronto, 3179. Valeu. Juliette Romeu, controle, prossiga. Sobrevoo vai ser na Federação. Gente, autorizado sobrevoo na Cidade Baixa, no máximo a 500 pés, Mike Juliette Romeu. Passarela 2223, desça para o 050. 050, passarela 2223. Para 2223, autorizada presente, pro de pit. Pro de pit, passageiro 2223. Oxonel 6225, desça para 2000 pés, Oxonel 015, livre LS. 2000 com 1015 agora, mandou 25, livre LS. Passareto 2223, reautorizado 4000 pés, ajuste 1015. 4000, 1015, passareto. Salvador 3663. Então 3663, aciona identificação, autorizado chegada e pitch. Nesse mantém o 050. Pode ir, identificou para o 050 na IPIT. Então, 3153, o controle? Prossiga. Instruções do Centro Recife, o senhor será, irá subir e manter o nível 340. 340, 353. E o mesmo solicita que o senhor mantenha a radial 259 de Salvador por 80 milhas, aguardando novas instruções de Recife. Poxa, 259 por 80, 3153. Chame agora o mesmo, na frequência 13325, alternado 1288, bom voo. 13325, 1288, tchau, tchau. Controle, pode voar o ZAN, ou 6225, para evitar a formação perto de pitch? Autorizado o ZAN, o Xané 6225. 25, obrigado. Reporte estabilizado. Chamando estável, 25. De 2223, desça para 3000 pés, ajuste no 095. 3000 no 095. No tiro meu pé, 1 no centro de direita, 0935, 0125, 07, POB, PAT 4, MAC, do mesmo. Maratinho no meu pé, então na seta direita, axé, 1935, 0125, transponda com 07, POB, 44, máquina. 186, Vitor. Salvador, muito bom dia, Alfonso, 2733. 2733, prossiga, bom dia. Plano Yankee, nível 100, até Ilhéus. Confirme, destino é Ilhéus ou é Teixeira de Freitas? Yankee até Ilhéus, após Teixeira de Freitas.